você não é a única. Duvido que você não sinta a ausência do meu corpo quente, modo único de beijar. Fazer a pessoa viajar, snowball. Fez o que fez, pensou que eu não tinha coragem. A vida não se resume à beleza, e sim atitude e firmeza. Teve chance de se corrigir, eu conheço esse jeitinho aí. Não vou cair de novo, continua fazendo papel de bobo. Não sou o homem mais rico, mas atenção e companheirismo, o esforço que eu fiz pra te agradar, raramente outro vai encontrar. Você não é, você não, você não é não. A única Smurfette. A única. Você não é, você não, você não é não. A única Smurfette. A única. O remorso agora te consome. Se vale o que come na próxima. Vai fazer diferente, ninguém é seu cachorro na corrente. Aliás, que gosto tem? Tem um robô que faz o que quer. Cadê a surpresa, a naturalidade? É uma chatice de verdade. Poderia ter sido amor. Não sei de quem você herdou esse nariz empinado todo. Espero que aprenda com esse tombo, cedo ou mais tarde. Sei que vai, solidão nesses casos é eficaz. Tô em outra, fica na sua. Boa sorte na próxima aventura. Você não é, você não, você não é não. A única Smurfette. Que é do jeito que você pensa, que vai me fazer de capacho e não vai dar em nada. Todos têm o seu limite, aí que o bicho pega. Você gosta ou não gosta, mas abusar não. Você não é, você não, você não é. Smurfette. A única Smurfette.